história de vida de hoje tem a ver com um instrumento curioso que já não é muito usado e que se chama higiafone. Tem a ver, não. Fala de um higiafone. E fala também de contas feitas à mão com uma máquina de calcular ao lado. E é uma história sobre as distâncias. Chama-se Aconteceu Ontem. Aconteceu ontem. Estava uma noite fria e precisava de ir aos restauradores, à bilheteira dos espetáculos, comprar bilhetes para dois concertos. Preguiçosa como sou, deixei-me ficar até à última hora, levei o carro quase até à porta da bilheteira e estacionei em transgressão. A bilheteira é uma casinha minúscula, com um senhor lá dentro, que lê o Record e a Bola, e os jornais já têm os cantos das folhas enrolados, tanto de serem lidos. Está sozinho e atendo os clientes, curvando-se ligeiramente para falar através de um higiafone. Perguntou-me simpaticamente quantos bilhetes queria e quais eram os espetáculos que pretendia ver. Indiquei os concertos e, quando esperava que fizesse as contas, aproximou-se um homem novo, bem vestido e apessoado, mas a transandar a álcool. Pôs-se ao meu lado, sem dizer palavra. Eu esperava pelas contas, feitas a lápis, nas costas de um molho de folhas, já escritas pelo avesso, cortadas em quatro e juntas por uma daquelas molas antigas pretas, de aço, com asas de metal, que se usam nas repartições públicas. O senhor fazia as contas com vagar, somava uma coluna, escrevia ao lado quantos iam e por aí adiante. Ao lado, placidamente arrumada, estava uma máquina de calcular. Eu esperava do lado de cá, do higiafone, ao frio, com o homem ao meu lado em silêncio, cada vez mais próximo. Eram muitos bilhetes, a soma ficou elevada e ali só se podia pagar com dinheiro. Fui ao multibanco e o homem foi atrás de mim. Não percebi que me tinha seguido, mas quando pus o cartão na máquina, senti um intenso cheiro a álcool. Olhei para ele, com um olhar distante, ou melhor, com um olhar indicador da devida distância. Ele, nada. Se não me engano, aproximou-se mais. Avaliei a situação e disse-lhe com voz áspera: se faz favor, chegue-se para trás e espere pela sua vez. Ele, impassível, com um olhar de criança perdida e pose razoavelmente digna e um bafo irrespirável. Inquieto, insisti: sai daqui! Não gosto que esteja em cima de mim! Faça como se estivesse numa fila! Ele olhou com um olhar de quem tenta compreender e, delicadamente, deu um passo atrás. Não disse nada. Voltei com o dinheiro e a incerteza dos propósitos daquele estranho. Comentei com o senhor da bilheteira, que disse qualquer coisa solidária. Fiquei mais tranquila e senti-me vagamente protegida. O homem voltou e pôs-se de novo ao meu lado. Olhei para ele com olhos zangados e imperativos. Fingiu ignorar e não se moveu. O senhor demorava a passar o recibo, pois mais uma vez rascunhava tudo à mão. O homem permanecia quase colado ao meu ombro. Afastei-me. Ele olhou-me nos olhos e eu não pude deixar de olhar de volta. Tinha um olhar doce e aparentemente inofensivo. Perguntou-me: o que é que vais ver? E eu já entre a zanga e a compaixão. Este e aquele. Apontando para os cartazes, colados no vidro por cima do higiafone. Ele, nada. Sempre com um olhar de criança perdida e pose razoavelmente digna, apesar do estado líquido. Continuei à espera. 5 minutos, 10... uma eternidade. Passaram-me pensamentos pela cabeça. Ia ser assaltada, o homem ia seguir-me. Calculei a distância até ao carro. Pensei no que havia de fazer para o iludir. Enfim, o senhor demorava e eu estava a ficar outra vez inquieta. O homem esperava com ar de quem tinha todo o tempo do mundo para me observar. Comecei a ficar impaciente. De repente olhou para mim com um ar embaraçado e disse: olha, desculpa, eu tenho que ir embora. E foi. Fez um aceno educado, afastou-se devagar com um passo decidido, desceu as escadas do metro sem um derradeiro olhar. Deixa-me pensar. Laurinda Alves. A história de vida de hoje, da nossa convidada Laurinda Alves, jornalista, diretora da revista X, é uma história sobre as distâncias. Isto das relações entre as pessoas é sempre a medida de uma distância, mais perto, mais longe. E muitas vezes socialmente temos esta ideia de que quem rompe com a distância convencional imediatamente cria um problema, um mal-estar, ou é louco, ou quer alguma coisa demais. É curioso como aqui depois no final é ele que diz: olha, desculpa, tenho que ir embora. Exato. Como se ele tivesse... ele estava ali como se estivesse a proteger, ou como se... olha, desculpa lá. Exatamente. No fundo, nós na cidade protegemos-nos imenso e a distância é uma forma de proteção, e está muito claro as distâncias que as pessoas têm que manter. É, quando se quebra o protocolo há sempre uma perturbação. É. Foi a história de vida desta sexta-feira. Voltamos segunda. Até para a semana. Até para a semana.